do Espeto Velho da Nova! Trave! Para a senhora e ajudar no esclarecimento das pessoas sobre o manifesto de Preto Velho e Preta Velha, e que em nome de Deus, da Virgem Maria Imaculada Conceição e de todos os bons espíritos que nos assistem, que estão junto com a senhora nesse momento, a senhora possa dar o esclarecimento a esse nosso irmão. Eu vó, quero começar agradecendo muito a oportunidade que a senhora está dando a gente de aprender com a senhora. Meu muito obrigado por estar aqui presente para nos dar o esclarecimento. Vó, a senhora pode contar um pouquinho da sua história? A senhora, depois, como é que foi a sua aproximação com a Sagrada Umbanda? Todos nós, né, filho, quando bate dessa paróquia, nós passamos por portais, né, filho? Uhum. Para também entender o porquê das passagens, o porquê de paixão. Mas nós, entidade, quando assim um pouquinho a gente ainda deixa de cumprir vida, nós temos uma nova oportunidade. Então foi assim que vó encontrou a Umbanda, foi apresentada através dos mentores, que eu ainda tinha uma missão espiritual a cumprir com o povo dessa terra. Então Jimbó já me aceitou de trabalhar hoje na Umbanda, trazendo a palavra, trazendo-nos conhecimento porque é assim, filho. Não é porque hoje eu sou uma entidade que eu deixei de entender de uma Eva, que eu deixei de entender de um chá, sendo que em vida eu ajudei tantos fazendo a machi. Então hoje mesmo na Umbanda, a entidade, Umbanda é isso, filho. É vir trazer um banho, é vir trazer uma Eva para ajudar. Tudo tem ajuda nos monstros da terra, médico, né? Assim que vocês me falam. É. Mas tem coisa, filho, que uma Eva é um remédio verdadeiro. Uhum. E nós em Umbanda, nós em Preto Velho, nós traz isso para ajudar. Então, eu aceitei, fico muito infeliz de estar cumprindo na Umbanda a minha missão espiritual. E ajudando a enfiar meu matéria a também cumprir a missão junto na Umbanda. Viu, filho? Graças a Deus. Vó, a gente sabe que tudo o que acontece na Terra já é sabido antes no mundo espiritual. É assim mesmo? Olha, filha, quando vocês estão para vir na Terra, vocês escolhem. Vocês escolhem, eu quero nascer daquela mulher, eu quero nascer daquele homem, eu quero ter aqueles filhos, eu quero cumprir a minha missão de aprendizado. Ter nas tais enfermidades na vida, tudo vocês escolhem. Porque vocês vêm para cá, vocês não é só para as encontrar a vô, porque é com os espinhos da vô que vocês aprendem. Então, Senhor, vocês sabem o que está escrito, mas quando a gente nasce, já não precisa lembrar mais. Senão atrapalharia vocês na vida, não é, filho? Isso. Então, tudo está escrito. Aí o outro povo fala, poxa, eu escolhi sofrer, escolheu, porque de vidas em vidas, a cada vida se elimina um erro, a cada vida se tem um ensinamento, não é, meu filho? É, sim mesmo. A gente volta cá falando coxê, então quer dizer que a gente vai continuar aprendendo também. Ah. E não é por isso que a gente volta é escuridão, não, meu filho. Em todo o meu incorporamento, ou qualquer outro de peito velho, a primeira palavra que se traz é chamado da Umbanda, meu filho, é de falar que nosso Senhor Jesus Cristo abençoa. Abençoa meu incorporação, abençoa a matéria que eu vim, este abençoa o chão que eu piso, abençoa este canjuá sempre. Você entendeu que Jesus? Entendi, sim, senhor. Entendi, sim, senhor. Então, esse meu encontro com a senhora já sabia? Já, filho. Você chegou cá, Jimbó já estava cá esperando. Quando vocês me chamaram de enfiar meu lá em cima, Jimbó já estava cá. Não é? Como um gineco velho, vô Miguel tá cá, que permitiu que eu viesse na sua vida. Exatamente, pô. Por isso que vós me cumprimentou. Para você, é só o aponte, que é bom com você. É. Mas gineco velho, chefe casa tá cá, permitindo, porque assim, filho, eu sou gineca velha, vô Maria de Angola. É. Trabalho dentro da casa de vô Miguel. Uhum. E então eu preciso da permissão dele. Então só eu não estou. Como estou toda a gineco velho cá, rodeada ao chefe, ajudando os invós a colocar a luz nas palavras para ajudar o chefe e muitos que escutarão o que vó está falando. Viu, filho? Então nós a gente sabe, sim. Nós temos que estar preparados. Não é tudo como vocês falam assim, mágico, né, filho? Chega, já tá cá, vó. Uhum. Vem cá, já tá cá, acabou. Não é assim. Tem desde um preparo, não é, filho? Tá assim. Então, para isso, o espiritual sabe antes. Mas o espiritual já tá gincagem presente. Viu, filho? Entendi. Então, hoje, quando a senhora veio aqui já pro templo do Pai Taiguara, antes de eu chegar, a senhora já sabia que a gente ia ter essa conversa. Jimbó, Jim veio porque hoje Jimbó é dia de Itabaia, né? É, isso, isso. Então, Jimbó, a gente já vem preparada para caridade, não é? Mas Jimbó, a gente sabia que o Oxê ia estar presente cá, que um filho de longe ia chegar. Jimbó Miguel falou, olha, nega, velho, Oxê fica preparada. Isso. Que nós temos que levantar a bandeira da Umbanda. Para nós não deixar a bandeira se perder. Que achou, filho? Nego velho lutou em vida e nego velho luta na espiritualidade, filho. Porque o mundo que vocês vivem, vive muita guerra, dor, filho. Nós espiritual não faz guerra. Nós não fica discutindo com o outro quem é mais, quem sabe mais, quem veio antes, quem veio depois. Isso é coisa de matéria que dá para aprender. Não. Mas em vocês matéria tem mojo com o curuca de vocês. É difícil fazer gente entender dor da simplicidade do espiritual, filho. Espiritual, ele nasce de um coração aberto, da humildade de escutar e aprender. Na humildade de falar assim, poxa, eu errei e eu posso acertar. A Umbanda, meu filho, é você entregar seu coração e falar, poxa, Sinjin Deus, Sinjambijin me deu a luz de ser um médium. Eu tenho que seguir nos caminhos certos para honrar esse mérito que foi dado a eu. E está junto preparado de corpo e alma para gente receber de uma luz que é sim um nego velho, filho, que é um caboclo, um baiano. Para a gente fazer a caridade para o próximo. E mesmo sabendo muitas vezes, meu filho, que a gente vai receber a gente na ingratidão. Porque muitos pisam no chão de Umbanda, filho, achando que nega velha tem que adivinhar o futuro do seu. O que eu vou falar? Se Deus não me deu permissão de um povo vem querer saber se vai ter a coxi, patá. E nega velha não pisa já no patá, patá, patá, baiá. Por que tem que falar do patá? Por que tem que falar se vai ter caja grande, caja pequena? Então, filho, nós entristece. Porque o povo tem que vir em nós, filho, pedir. Porque não é nós que dá não, viu, filho? Nós só se leva os pedidos dos seis a nosso Senhor, aos anjos e aos arcanjos. Aos médicos de luz, que pede pela saúde, pela paz, pela harmonia, pela cura. Então nós só somos um instrumento, filho, que leva. Nós usa da sabedoria de uma Eva, sim, partilhar o mal-olhado, partilhar a gira do povo, não é, filho? Sim, senhora. Mas quem gira é nosso Senhor. E eu não posso fazer nada por você se nosso Senhor não permitir. É por isso que nós, se você chega cá na velha e fala, olha, avô, lá no meu tabucador, estou com problema. O que a senhora pode fazer? Eu falo para você assim, olha, filho, eu vou correr zila. Porque durante 7 dias, filho, eu vou estar recha perto do cheiro, junto com o cheiro que o cheiro me pediu. E eu vou ver se aquilo que o cheiro falou é verdade. Nossa. Porque muitos vêm diante de nós, filho, achando que nego velho é bobo. que a boca fala, a gente, o coração não sente, não é, filho? É, assim mesmo. Então nós não vamos em busca. Porque o povo tenta enganar nós, mas nós não somos enganados. E o povo, filho, engana-se próprio. Porque não tem, não procura saber a luz verdadeira da que é a espiritualidade. Viu? Te deixa de pofa falando, né? É, só eu queria homem dundum pra Jimbó. Você sabe que é homem dundum? E o que é, vó? É o que você chama de cafezinho. Vó, a gente gosta, viu, filho? A senhora gosta, vó? Ô, vó, quando as pessoas dizem, coloca um cafezinho pro preto velho, que o preto velho, ele sente aquilo. Como é que é como é que é o melhor jeito da gente se aproximar do nosso preto velho? Primeiro é com o coração, né, filho? Também assim. Não adianta você acender um toco que é a velha, filho, se você não tiver com a paz, se se você não tiver com seus pensamentos em positivo. Porque assim, isso aqui é uma vela. É simplesmente um cheiro de fogo. Olha, filho. Isso. Mas se você põe vida na sua oração, no seu pedido, aquilo serve de luz. É uma luz que se emana no astral, e leva os seus pedidos às alturas. Quando fala, põezinho, cafezinho, Jimbo não falou que gosta de cafezinho? É, como é que chama? O Minutu. Que bonitinho. Não falou assim? Poxa, falou. Aí eu se lembro assim. Poxa, nega velha, a avó Maria de Angola falou que gosta do cafezinho. É. Eu vou acender uma vela pra Jimbo e vou pôr um cafezinho pra ela. Isso. Então, Jimbo, a gente já poxinha, onde você estiver, filho. E assim, Jimbó, chega através do aroma, da essência. Tudo aquilo nas orações se emana e através da energia, Jimbó, a gente abraça. Então, quando se fala, põe um cafezinho, põe uma florzinha, é porque você está agradando o coração. Não é que se você não colocar, onde não vai até o Jimbão, mas não é bom ofertar. Você não gosta de eu ser ofertado? Gosto. Nós também gostamos. Ou nós só somos chamados para escutar chororô da povo. Lamentação, é só para isso, né? Nós também quer dar um abraço e receber um abraço. Agora, então, e se a senhora estiver longe ou ocupada, como é que fica? Uma pessoa faz uma oração para Ava Maria de Angola. No plano astral, filho. Se Jimbó está em Aruanda, ou se Jimbó está incorporada num outro filho, num outro lugar. O mundo, no plano espiritual, se é acionado. É como se acendesse uma luzinha falando assim, olha, vó, estou chamando o nome da senhora lá. Olha. Então, Jimbó, essa irmã que é uma luz até o céu. Entende, filho? Não existe assim, de vó vai pegar core e vai correr atrás do céu. Mas um bode vai mudar. E através das energias, espiritual é energia, filho. Se emana energia até o céu, você sabe que de embora recebeu. E quando o filho tem muita fé, aquele cheiro que vai se derretendo, nós Jim pode deixar uma mensagem para vocês lá. Olha. Jim, o cheiro pode se transformar numa flor. Jim, o cheiro pode se formar num coração. Que lindo. Entende, filho? Como também, se o filho está precisando de ajuda, aquele cheiro velho também pode também transmitir alguma coisa ali. Se chora muito. Hã? Por quê? Você emanou verdade. Então, nós emanamos uma verdade para vocês também. Que bonito. Assim é a comunicação, a aproximação com uma preta velha. E com um preto velho, é a mesma coisa? É a mesma coisa, filho. Nós somos espíritos. Não é? Essa diferença para vocês é mundo. É. Espiritual, não, né, filho? Não. Nós somos tudo igual. Se uma pessoa está com uma dor no coração de tristeza, tem algum preto velho em específico que ela precisa chamar? Não, filho. A poeira falou a Campos. É. Que não há diferença. É. O que vocês têm que colocar é que é uma luz. Se pedir uma luz. Então, nosso Senhor determina. Vai lá, nega velha, ajudar aquele filho. Ah. Entende, filho? Vai lá, preto velho, ajudar aquele filho que precisa. Precisa do abraçar, do ajudar, enviar um símbolo para o coração. Entendeu? Entendi. Não há essa divisão que vocês colocam. Então, a gente pode dizer que não tem uma oração que não fica sem resposta. Que fica sem resposta. Todas as orações são respondidas. Por isso que são tão poucas feitas, né, filho? Porque o povo só se impede e não faz a oração. E depois não sabe porque não foi atendido. Ai. Olha, nega velha, você me ajuda a fazer isso que eu dou um cafezinho pra você. É. Mas o que eu falei pra você lá atrás? É. Que se inveja só vem fazer se nosso Senhor permite. Isso. E como nosso Senhor vai permitir se você não rezou a Ele antes? Então, se há pedido, o Senhor nação fica. Entendi. Para nós, não. Entendi. Quando uma pessoa procura um preto velho para resolver os problemas dele, o que, que o preto velho fala? O preto velho resolve o problema? É aquilo que eu lhe falei. O Senhor está entendendo, vó, não. Mas é que as pessoas não querem trabalhar, vó, quer que os outros resolvam. É o que eu falei pro chefe. Ah. Que inveja falar o chefe assim, olha, filho, eu vou levar chuva pedido lá para nosso Senhor, o meu joelho. Vou correr lá, e vou ver no que eu posso lhe ajudar, no que eu tenho autorização para lhe ajudar. Porque se você tem que passar por aquele espinho, filho, muitas vezes eu não posso te dar o espinho nos seus pés. Mas para aquele que tem fé e confia, nós pega na mão do filho e fala, vamos, filho, que eu vou pijar junto com você para aliviar a sua dor. Mas isso, na verdade, né? Então você não esquece que Jimbó falou pro chefe, Mas você viu que foi bom, né, vó? Perguntei de novo, saiu mais coisa, né? É igual a laranja, você vai espremendo, sai mais suco. Entendeu da primeira e entendi da segunda, né, filho? Não, é que daí a senhora explica do outro jeito, né? E daí, como tem bastante gente, já entende. Tá certo. Tem que perguntar mesmo. Porque a gente povo vem assim, na mão de Deus, vem e fala assim. Mas aquela nega, a gente fala assim. A gente não entende nada que fala. É. Por que a gente não entende? Se não entendeu, pergunta para depois não falar coisa feia do espiritual, né, filha? É o que eu falei para você também. Humildade, né? Humildade no entender, humildade no fazer, humildade no cumprir, né, filha? As pessoas, vó, gostam muito do preto velho e da preta velha, mas na visão de vocês, de todos os espíritos da Umbanda, o preto velho é o melhor? Nossa Senhora! Melhor, filho, se é uma união só. Jimbó, se precisa, chama o baiano para ajudar. Se Jimbó precisa, Jimbó chama o Mere para vir ajudar. Precisa de um caboclo, precisa de um marinheiro. Cada entidade recebe, filho, na hora de cumprir uma missão, um campo de trabalho. Para quem de nós não trabalha, de um nega velha, de um trabalha para Xangô. Para Xangô. Não. De um trabalha na justiça, isso, não é? Isso. De um pai de Xangô, pai da justiça. Então, é uma missão de Jimbó, de trabalhar no campo da justiça. Então, trabalha na beira de uma cachoeira, no alto de uma pedreira. Mas então, Jimbó, a gente já não trabalha em outra coisa, Caio, que trabalha. E o lábio da avó culandeira? Eita. Não é? É, ué. Então, assim, filho, não há melhor, não há pior, se há irmandade. Olha. Que quem faz a divisão é povo, matéria, não é espírito. Entendeu, meu filho? Sim, senhora. Eu vou contar assim. Conta, vó. A filha que Jimbó inteira amamentou era uma pessoa que se criou na arrogância. Era, tinha preconceito quando descobriu que se foi Jimbó que amamentou, cuspiu assim na vó. Porque falou, onde já se viu uma preta tá de mamar para ele. Ai. Então, em um decorrer da vida dessa filha, ela só colocou a arrogância na vida dela. Ai. Na passagem dela, meu filho. Ela foi para planos não muito bons. Nossa. Planos de aprendizagem, né? É. Foi passando, passando, passando. No momento em que o espírito estava com tanta dor, já pensando que não tinha como se livrar de tanta coisa, Jimbó se apresentou. E da mesma forma como Nosso Senhor deu a autorização a Jimbó de ir lá e socorrer, como vocês chamam de chocolista. Isso. Jimbó se apresentou neste plano e falei a ela, como vai, moça bonita? Nossa. E ela não te lembrava. Ai. E eu falei, olha pra nega, você vai se lembrar. Eu te dei de mamar, minha filha. Nossa. Mas você não gostava de negros. Você não gostava de povo que não tinha dinheiro. E ela balançou o cabeça. Ai. E reconheceu a nega. E se envergonhou, filho. Ai. Quis se esconder. Falou, como que eu fiz tanta coisa que hoje eu sei que fiz? E a senhora ainda vem até a mim? Nossa. E eu estendi a mão e falei, vamos que eu vou lhe ensinar. E aí, meu filho, hoje, essa menina é uma moça das costas, como vocês falam, é uma bombogia, que também segue uma missão. Que bonito. E eu só quero mostrar isso para você, para mostrar que não tem divisão. Certo. E essa moça faz parte da vida espiritual de minha filha também. Nossa. E para qualquer coisa que ela vai fazer, minha filha, ela chega até próxima da véia, pede licença e pede permissão para negar a véia. Nossa. Eu posso já fazer? Entende, filha? Que bonito. Então não se há divisão nenhuma, nunca, no plano espiritual. Se o povo das costas tem que chegar até o nego velho. Ele vem e fala, eu posso me aproximar? E nós fala, por que não? Não é? Vem a moça bonita. Ai. Vá e cumpra a sua missão. Entende, filho? Entendo. Vovó, a gente ouve dizer que nego, preto velho é espírito de direita e Exu é espírito de esquerda por conta da vibração de cada um trabalha. Então, como é que é possível um Exu, um guardião desse, se aproximar de um preto velho? Para você ligar isso aí que você está contando para a nega velha. Aí dentro das coisas, tudo tem positivo e negativo, não é mesmo? Sim, senhora. Pra você fazer, você não precisou dos dois juntos? Precisou. Espiritual, meu filho. Xinvó, já ouviu falar assim? Eita, nego velho, milongueiro, não é, filho? É, a gente fala. Preto velho é milongueiro. Preto velho vai milongar. Preto velho é milongueiro. Preto velho vai milongar. Aquele que tem a fé, preto velho vai ajudar. Aquele que tem a fé, preto velho vai ajudar. Se vem um fio até nega velha, muito carregado, necessitando, filho, de uma ajuda espiritual mais pro lado da esquerda, mas ele tá em meio direita, Jimbó já não vai já pedir. Não, gente, só estou dando ensinando, deixa aqui. Eu vou pedir um cafezinho. E vou falar assim, dá um tiquinho de vinho para nega véia. Como é que pode nega véia tomar um vinho? Que não? Eu vou estar trabalhando, filho, com aquele vinho, para ter uma energia maior para trabalhar naquele ponto de negatividade daquele filho. Você entendeu, filho? Sim. Então, ao a nega velha fazer aquilo, acender um toco e já remandar as mensagens na ponta das costas, olha, segura que esse filho não tá bom. Segura que aquilo de ruim que tá com o filho não pode sair para outros. Ai. Então, oh, mas então o povo das costas vai enxergar aqui, não? Não. Em mensagem, se acende uma luz, que já fica em proteção, você entendeu? Entendi, entendi. Então, sempre se há uma ligação, não se há divisão. Quando um povo vai abrir e gira um banda, o povo canta pro povo das costas, canta, por quê? Para pedir cuidado do botão, não Não deixa ninguém vir trabalhar, trabalhar os trabalhos, fazer mal a ninguém. Sim. Não é? É sim. Porque do mesmo jeito que existe de mim, existe sem luz, que precisa de ajuda, não é? É. E se tem uma proteção na porta, não vai deixar vir fazer zombedeira aqui. Ai. Então tudo, filho, é mensagem. É mensagem. E tudo uma corrente de união para se fazer um único trabalho. Um único trabalho. A caridade. Meu filho vai estar agoniado. Não, vó. Não, eu estou em paz aqui. Eu estou refletindo o que a senhora está falando. Estão falando demais, hein? Não. Ô, vó. E a senhora diz que trabalha com todas as entidades que conhecemos da Umbanda, né? Em diferentes ocasiões. A senhora pode contar uma história que a senhora trabalhou com um caboclo? Deixa eu que mais trabalhar. Meu filho, a Umbanda nasceu com um caboclo, não foi? Foi. Quando o povo da terra chegou cá nessa terra sagrada que a terra com vocês nasce, é. Que é Brasil, né? Brasil, vó. Já tinha um povo de pena. É. Tinha quem morava cá, era os caboclos. É. Aí o povo banco chegou. E com o povo banco veio quem? Nós, os negros, filho. E aí o povo banco não deixava de caboclo fazer da forma que ele queria. É. E não deixava negro fazer do jeito que queria. É. E o que, que foi a Umbanda? A união desses povos, tudo. Não é, filho? É assim mesmo, vó. Então, numa lua, Jinvô, veio um fio até vó. É. Um fio médio que precisava comer no chão. Mas estava muito perturbado, perdido, como muitos, né, filho? É. Que não quer entrar na religião porque vai ter compromisso. Aí. Ele não vai poder beber, não vai poder fazer chamador, não vai poder fazer namorador no dia. Ué? É. Fora a situação que a filha baixava. É. Só que junto, quando vocês vêm até a mão, quando vocês são médium, filho, um mentor de vocês é que traz vocês até nós. Então nós batemos o olho e vemos um mentor de vocês. Entende, meu filho? Ah. Olha, pode procurar que você não vai ver quem sou eu. A senhora tá vendo, né, vó? Eu não falei que nós estamos com a eita! Então, filho. Então, quem veio foi a cabocla dessa filha. Ah! Não é? Isso. E aí, mas como que a nega velha vai trabalhar? Já é da velha, já é cabocla. E então, na necessidade de campos de trabalho, Jinvéia pediu a um caboclo que se aproximasse. É. E pediu a esse caboclo mentor, dê a direção a essa filha. Aí como faz? Jinega véia sai da matéria e entra caboclo? É. Não, filho. Não. O caboclo se aproxima do lado e passa as mensagens para a nega véia. Ah. Olha, fala para essa filha aí em tal lugar. Fala para essa filha seguir desse jeito. Fala para essa filha acender tal vela. E aí, através de vó, a vó passa as mensagens. Ah. Mas Jinvó não pode falar que foi vó. Jinvó tem que falar. Ah. Aqui do meu lado tem um caboclo e esse caboclo está passando a mensagem a Oxi. Por necessidade da presença do mentor, claro, que está no seu lado. Entendi. Entendeu mesmo? Entendi. Então aí foi quando o caboclo ajudou, orientou e a filha seguiu a missão dela direitinho. Vó, a senhora falou das entidades do lado da gente que a senhora consegue ver, não é? Se apresentar pra vó, a senhora tá vendo alguma entidade minha aqui comigo? Tô, meu filho. Quem que a senhora tá vendo, vó? Você é médium, meu filho? Sou, vó. Tô começando na Umbanda. Graças a Deus. Graças a Deus, vó. Então você anda só? Não. Se você veio dentro de um chão sagrado, é, uma casa sagrada espiritual, você acha que você iria vir só? Acho que não, né, vó? Não, não é? Tá certo, tá certo. Para você chegar até cá, é, você encontra dificuldade. É. Não é? Tem certeza. Às vezes encontra para cumprir qualquer missão na vida de vocês, vocês são testados. É. Eu testo, minha filha. A senhora testa? Eu testo. A senhora acha que os meus pretos também me testam? Eu quero. Eita. É o que eu falei. É, é fácil pedir, não é? Não é? Então nós faz o quê? Minha filha, é dia de cumprir. Ixi. Aí eu vou lá, dou um desânimo de mulher, dou um choninho, faço as crianças dela ficar tudo danada, pra filha ficar com a cucuruca esquentada, pra ver se minha filha vai falar, hoje eu não vou cumprir. Ai. Entende, filho? É. Então, pra hoje seguir o que eu sei pedir, hoje vai ser testado também. Tá certo. Porque é muito fácil falar, eu quero fazer, eu vou fazer. É. Mas também é muito fácil desistir no primeiro trombico. Entende, meu filho? Entendo, vó. Então o espiritual testa. Nosso Senhor não nos testa, filho? Testa, sim, senhora. A vida, como eu falei, não é só flor. Tem os espinhos, altos, baixos. Tá. Isso é teste. Tá. Para saber se você é capaz. Como eu falei lá atrás, é. Você escolheu ter a vida que você tem. Você escolheu ter os trupicos que eu cheguei. Porque se fosse para vencer fácil, não ia ser missão. Nossa. Missão, filho? Missão não é fácil. Já está falando, é missão. Tem que bater no peito como uma coraça de Ogum. E eu vou conseguir, mas eu vou. Se veio a primeira xalabada, eu levo e vou de novo. Caiu o choro, filho. Checa as lágrimas, fala, respira e fala, show forte, porque nosso Senhor me fez assim. Porque eu tenho um caboclo do meu lado, tenho um peito velho do meu lado, que me dá de força. Entendeu, meu filho? Então, sozinho você não está. Então. Se você está rodeado de nego velho. É, ué. Não, eu digo dos negros. O nego velho também quer vir sentir o cheiro de um defumador. Ah. Não é mesmo? Mas quem trouxe você foi seu caboclo. Foi? É. Como é que ele chama, vó? Você tá numa casa, não tá, meu filho? Sim, senhora. Então não cabe a eu falar, pastor. Ah, já sei. O pai Miguel cabe falar. Eu não posso passar na claro, frente do claro. Seu mentor, meu filho. Claro. Não é? Faz. As duas amigas velhas estão falando, já não. A respeito, filho? Claro, respeito. Você tá cá porque seu pai deu permissão, você não foi? Foi. Você não chega lá e fala o que você fez? É. Porque você é assim. Aí nós vamos falar, você tem seu caboclo. Jim, o nome dele? Jim é seu pai espiritual que vai estar. É, né? Isso, isso. O Bó Maria não pode passar frente, ah, né? Entendi. Te há respeito. Tá. É, é assim mesmo. Jim Fé não fala nem com Jim, não chora. Então, vó, quando os meninos que chegam na Umbanda querem conhecer as entidades, o que a senhora sugere para eles? Paciência e disciplina. Hoje, nos tempos de hoje, nós entristecemos, porque o povo às vezes vem porque acha bonito. É. Oi, a tabaco tocou, o canto é bonito, gilá é bonito, mas às vezes não é bem o que se quer. Aí mal se chega dentro de um canjuá, já quer saber nome? Não deu nem ainda o girador, não abriu ainda o canal mediúnico para que venha, já quer saber nome? É. O nome é importante? Não, não é importante. Importante. O amor. O amor? Isso. É receber, sentir, ser abraçado, não é, filho? É. Mas o povo se perde com isso, filho. Se perde no querer saber quem é. Alguns dizem que tem que fazer uma oração, vó, pro seu preto velho, mas precisa falar o nome dele. Não precisa, né, vó? Quando se fala em correntes, fala. Não é? Correntes da Umbanda, isso, linhas da Umbanda. Isso. Você acende uma vela, meu filho. Fala. E assim você leva o seu pensamento e cria na sua cabeça um nego velho e uma nega velha. Porque você não sabe se é homem ou se é mulher. É. Aí você fala que na luz de nosso Senhor, que emante a essência de um nego velho, de uma nega velha, que possa estar comigo, que possa abrir meus caminhos materiais e espirituais, para que eu possa ser merecedor de cumprir a minha missão, me fazer digno de receber uma luz no meu matéria para eu fazer para o meu próximo. Não importa, você já emanou, você já pediu a permissão daquela luz. Vai diferenciar se é João ou se é Maria? Não. Você pediu que nosso Senhor emante a você a luz que trabalha com você. Olha. Não nos importa se é João ou Maria. Isso. Não é, filho? É assim mesmo. E o povo se perde nisso? Se perde. Se perde no enfeite? Isso não é um enfeite, filho. Não é enfeite. O povo fica disputando. Quem tem mais, quem tem menos. Ixi. Ginvó, se tiver só com rosarinho, ginvó, vim, vem. Se tiver só com fio de Oxalá, ginvó, vim, vem. Se tiver com nada e pichijar de ginvó, vó, vim, vem, meu filho. Com a permissão de Nosso Senhor. Então, vaidade, meu filho, faz parte do espiritual. Curiosidade não faz parte do espiritual. Humildade faz parte. É. E trabalho, né, vó? Disciplina. Trabalho, querer, saber, no passo a passo, né, filho? Passo a passo. Espiritual é degrau, é degrau, filho. E nunca, filho, ninguém pode falar assim, ah, eu já sei de tudo. Me mostra quem já sabe de tudo, filho. Um dirigente espiritual de uma casa, ele tem que ir eternamente até o seu final. E buscando conhecimento, conhecimento, porque nós exigimos. Você sabia que nós também vai em missão, filho, de aprendizado? Ah, é? É, filho. Olha, pra onde vai? Quando, sim, Nosso Senhor fala assim, olha, nega, não que é Nosso Senhor, quem sou eu para chegar até Nosso Senhor, né? Quando nós falamos assim, é pela luz divina. É. Mas quando vem os nossos maiores, fala assim, olha, nega, está no tempo de você seguir até em Aruanda e buscar mais fundamentos para você trazer a terra. Para você trazer para sua filha. Minha filha, tudo que aprendeu, meu filho, na Umbanda foi com nós. Mas não era, ela falou para você que não vi. Ginvó estava cá e não ouviu você falar. É. Não foi? Foi. Ela não vê nada, não, filho. É, então. Mas ela escuta. Escuta tudo. Entende, meu filho? Que bonito. Então é assim, cada um tem seu dom. Ah, é. Então, gente, entidade tem que seguir também maiores conhecimentos para poder trazer mais coisas. Porque, filho, na Umbanda, como vocês falam, minha filha fala muito, né, filho? Que a Umbanda é um pronto-socorro. Eita. Chega paciente de todo tipo de enfermidade e ferida aberta. Nossa. Vocês são os enfermeiros. Ah. E nós somos os médicos. Nossa. Entende, filho? É muita resposta. Um médico da terra, ele faz formação. 7 anos. Não é? Mas ele para por aí? Não pode. O tempo continua girando, filho. É. E as necessidades do mundo vão aumentando. Mas aí... As doenças vão aumentando. É. O que, que faz o médico da terra? Aprende mais. Vai lá fazer aprendedor. É. Não é assim? É assim. No mundo espiritual, alguma coisa. Ah. Então, um filho pode falar que sabe tudo? Não sei mais, cochê. Eita. Aquele que sabe, filho, não fica falando. Aquele que sabe, vê a sua necessidade e chega com remédio. Nossa. Aquele que sabe, filho, não vai ficar colocando caraminhola na sua cabeça. Olha, se você não fizer, você vai passar por isso, passar por aquilo, passar e deixar você desesperado? Ixi. Não é, filho? É. Que matéria é essa? Que espiritual é esse? É. Quem quer ajudar, dá o remédio. Não dá o desespero. Já chega com a resposta. Tá certo. Se não tem a resposta na hora, ora e gira. Ah. E vai buscar. Vai procurar. Entendeu? Tá, entendi. Eu falei muito. Falou bonito. Vó, como é que uma pessoa faz para um médium para se aproximar o máximo do seu preto velho para incorporar o preto, para conseguir incorporar ele do jeito certinho? Primeiro se começa na preparação material. Neve, você vai preparar a sua matéria, a sua áurea. O que acha, enfim, não passar do dia no jeito, a gente passa nervoso. É. Passa por problemas, não é? É. E vocês, quando estão no comecinho, vocês ainda não sabem ainda dividir consciência ou não consciência. É, é isso mesmo. Então, o que se faz? É onde vem os banhos de Amaxi. Ah. É natureza, filho. Um banda espiritual é natureza. Lembra dos campos sagrados que eu falei para você? Lembro. Então, se Amaxi, filho, um banda. Ah, mas eu não tenho erva, minha amiga. É isso. O que você tiver é uma rodinha. Guinézinho, um bordo. Quem não tem isso? É fácil. É. Uma rojinha. Se eu pegar um frojinho. É. E eu tô ali rejando, sempre rejando, ou cantando. Ah. Ah, eu não sei areja, avó. Sabe uma cantiguinha, minha filha? É. Faz. A macheira, põe um pouquinho de açúcar. É simples. Você está ali pedindo força, nosso Senhor abençoa, que os espirituais, essa irmante através das minhas mãos, e ali você joga aquele banho, respira, respira coisa boa e coloca coisa limpa fora. Então você preparou, cobriu sua cabecinha para que nenhuma negatividade volte, põe o seu achozinho, que é o sol da minha banca, branco da paz. E ali você põe seu fio, um único fio já é importante, e aí você continua na sua mentalidade. Olha que nosso Senhor abençoa e permita que os espíritos de luz consoladores possam trabalhar na linha da Umbanda, na linha da espiritualidade branca, para que eu possa ser merecedor de servir de um instrumento da sua vontade, nosso Senhor. E ali o filho abre o coração. No momento de ir buscar a incorporação, se desliga do mundo terreno. Não importa quem se vê, não importa quem está do lado. O que importa é o canal que se abre. Eu vou buscar um caboclo, eu vou no meio da mata. Você se desliga, filho. Imagina uma mata virgem, onde um passarinho canta. Lá você encontra o seu caboclo. Eu vou no meio da mata, imagine ele com o velho sentado na areia da praia, fumando seu cachimbo, chorando para o cheiro. Lá você encontra o seu nego velho, sua nega velha. E assim é todos. Resumindo tudo, amor, disciplina. Porque não adianta chegar correndo, vestir e estar aqui dentro. Sem se ligar com o plano lá de cima, vai fazer efeito, vai ficar como está hoje, filho. Muitos estão orando, estão colocando um cachimbo na boca. Ai. E aí nego velho olha, preto velho, mesmo da pessoa, é. Fica do lado e fala, poxa, meu filho fumou cachimbo antes de eu. E nego velho nem chegou, o filho já está fumando, já está sentado, o filho está mais cansado que nego velho. Envolvindo assim, mas é para explicar para o Chico, claro, contar as coisas, e não se preocupa, filho. Porque aquilo que o nego é velho falou, poxa, o povo quer tudo muito rápido, muito fácil. E nada nessa vida, filho, se consegue com sucesso, muito rápido. E fácil. Não é, filho? É, é com o passar de cada passo, passo, degrau, degrau, respeitando o seu limite. Não adianta você chegar lá para o seu gerador e falar, eu quero saber isso, cadê, que o seu gerador vai falar, poxa, filho, eu passei tantas luas buscando, você já quer assim? Não é, meu filho? É. Calma, vai com calma, vai devagarinho, que é assim que você vai seguir e conseguir alcançar o que você necessita. Olha. Vó, a senhora que entende de ervas, a senhora podia passar uma combinação de erva, não para a pessoa incorporar mais rápido, mas para ajudar ela, se aproximar mais da possibilidade da incorporação. Qual a combinação de erva que é melhor, vó? Olha, filho, na linha de nego velho, Roja Branca, Roja Branca. Roja Branca, ela trabalha tanto na cura. Ué? Ah. Numa meja branca, que já é outra parte, sempre tem uma Roja Branca. É. Não é? É, sim. Então, a Roja Branca já está te mostrando que é paz. Você olha para a Roja Branca, você não olha ela de feio. É. Você não sente uma coisa ruim. Realmente. Então ela já te mostra, só de você olhar, que ela é boa para você. Então uma rojinha branca, cheia de roja branca. Sete rojas. Né? Põe a minha, o homem para ferver, que é a minha. Uhum. Depois desliga lá o esquentador, põe as rojinhas, abafa, deixa aquela água puxar a essência da rojinha. Olha. Né? Põe um pouquinho do açúcar depois para adoçar. E aí você vai se preparar para o seu banho. E aí você, né, mentaliza os seus mentores. Quando fala mentores, filho, imagine uma corrente de luzes em sua volta. São as suas linhas de mentores. E aí você pede que eles abençoem aquele amaxi. E que eles possam colocar lá toda a essência necessária para você alcançar o seu desenvolvimento espiritual. E lá você joga da cabecinha para baixo. Tá. Não checa o seu corpo. Não. Né? Você deixa aquele banho checar no seu corpo. Tá. Da sua matéria chupar a essência. Ah, entende, filho? Entendi. E ali você põe o seu axó branco. E começa o processo que eu já ensinei. Entendi. Certo. Viu? Certo. Aqui do lado de Jimbó, a gente chegou hoje em uma cabocla. Gente que chama Mãe Dayá, não é, minha filha? É. Mãe Dayá é a cabocinha da casa. Olha. E ela está aqui ajudando a passar essa mensagem a José. Que bonito. E eu espero que essa gente cabocla, gente novinha, gente também possa, através da gente palavra de gente nega véia, ajudar o povo que necessita. Sim. Viu, claro. E eu falo assim para você. Leva no seu coração, filho. Nós, espiritual, pedimos muito pouco aos seres. Uhum. Nós só queremos um coração aberto, mente aberta, filho, para a verdade. E que vocês em luta pela religião dos seres. Que vocês não tenham assim, vergonha de falar, sou um bandista. Se tiver que falar, sou mirongueiro, sou feiticeiro, sou... Não tem problema. Se você segue, esse é um caminho de luz. Se você segue um caminho de verdade, isso que é importante. Vocês não têm que exacovar nada para ninguém, somente para o Criador. No seu passar de dia a dia, de cada atitude, de cada passo de vocês. Se deitar junto, cabecinha na tarimba, vocês e descansar tranquilo, é sinal que vocês seguem pelo caminho certo. Porque aquele que não segue, filho, não tem sossego. Entende? Então, assim, filho, siga seu espiritual. Seja verdadeiro. Lembre-se do seu anjo da guarda, seu Eledá. Peça para ele sempre a proteção por onde você for. Ao todos os dias de sua vida, abrir os seus olhos, agradeça a nosso Senhor por mais um dia sagrado. Por mais um dia que se inicia, e ao se deitar, filho, agradeça por mais um dia que se termina. Agradeça pela dificuldade de ontem e pela dificuldade de amanhã. Assim você quebra as forças dos inimigos espirituais. Você entende, filho? Sim, sim, sim. E leve sua missão, espero que outros sigam-se na simplicidade, na verdade. Respeitem seus mais velhos que já estão na missão há mais tempo, que têm mais conhecimentos. Respeite a cada um na verdade, olhem os olhos e mostrem que pode se confiar. Mostrem que ainda existem filhos de verdade, que ainda existem filhos que ainda vão chegar na Umbanda e que a Umbanda não vai se acabar, para que a Umbanda possa seguir. A Umbanda no espiritual nunca vai acabar, filho. Mas se os filhos da terra não se unirem, não se pararem de disputarem, a missão se acaba. Se o filho tiver a pressa, E a curiosidade, antes de abrir o seu coração, na verdade, a Umbanda Xiancaba. Entende? Entendi. Como eu já ensinei ao ser, se existe união espiritual, precisa-se ter união material também. Viu, filho? Eu tinha voz de pote, tá, tá bom. Já tá no horário, vó. Eu só vou agradecer, primeiramente, se a senhora passou a permissão do pai Miguel. Amigão, muito obrigado pela nossa interação, muito obrigado por tudo que o senhor fez pela gente. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado, vó. Que Deus te abençoe também. Hoje o Senhor Jesus quis te abençoar, João Cheiro. Que o seu nego velho te dê suas bênçãos, seu caboclo te dê força, viu, meu filho? Eu espero que você seja um seguidor da verdade, viu? Graças que você possa ter de força para continuar o que você tem a propósito da sua vida. Viu, meu filho? As bênçãos de Deus. Muito obrigado. Lembra, quando quiser pôr cafezinho pra vó, pode pôr. Pode pôr, vó. E quando alguém fala pra você assim, ah, Jim, vó, junta preguedida. É, inferior. Você fala assim, Jim, não. Não é assim, vó. Enquanto as pessoas, meu filho, se criar coisas assim, é triste. É triste, é. Vamos procurar aprender pra depois juntar com a pedra. É assim mesmo, vó. É uma expressão de amor e carinho com aqueles que amamos, não é? Isso é mesmo. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a gente todos. A gente abençoa, a gente vai deixar a gente em casa. Abençoa os filhos dessa casa. Que todos possam ter no coração a verdade de cumprir o espiritual com a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao Senhor, filho, por ter de me ajudado. Viu? Graças a Deus. Tá tudo bem, querida? Bem, graças a Deus. Como está se sentindo? Bom, graças a Deus. É sempre muito gratificante, né? Receber as entidades da gente com luz, né? Você é uma médium inconsciente? Você hoje, apaga? Hoje, mas no meu início, que eu iniciei aos 17 anos, hoje eu estou com 34, vou virar para 35. Com o passar do tempo a gente vai, né, adquirindo a inconsciência. Então a pessoa não deve ficar impaciente, eu não sou médium inconsciente, vou parar. Ou achar que eu não incorporo, tal, que é o que a dúvida das pessoas. Sempre, né? Não, com o passar do tempo que a gente vai adquirindo conhecimentos e a inconsciência vai chegando. Gente, desculpa, tá meio ofegante. Não, mas eu que perdoo pegar você nesse momento, que é um momento especial pra gente. Quando a gente sai da incorporação, a gente vê muito pouco material disso. Você disse que tem uma condição física que não lhe permite fumar. Eu tenho asma crônica, né? Mas isso não impede que as minhas entidades venham e trabalhem com cigarro, com charuto, né? Porque isso é um instrumento de trabalho. Não que eles sejam viciados, isso não existe. Na verdade, tudo é um instrumento de trabalho e transformação. Tá. Mas eles não tragam a fumaça para dentro, eles não engolem nada, eles colocam para fora. Entendi. Né? É o tempo inteiro imantando e limpando. Então não me faz mal. Graças a Deus. Tá. E também nunca vou me colocar a falar, eu tenho um problema de saúde e não vou deixar. Desde o momento que eles nunca me fizeram mal. Ah, claro. Então, faz quanto tempo que a senhora está na Umbanda? Desde os 17 até... Nossa! Mais de 20, né? Mais de 20. E hoje, a senhora pode falar o nome da senhora, a posição da senhora na casa? Sou mãe de Anaína, não mãe por ser esposa do pai Silvio, sou mãe por mérito, por obrigações alcançadas, por formação. Disciplina. Né? Porque é muito triste quando a gente fala, eu sou mãe, mas você não alcançou, não passou por determinadas, claro, né, formações para se pôr aqui. É. Eu ajudo a cuidar dos meus filhos, dos nossos filhos, da nossa casa, zelar pela casa espiritual. Ah. E estamos aí, espero por muitos e muitos anos, apesar de muitas tristezas também que a gente alcança pelas ingratidões das pessoas, mas é importante saber que eu posso me desligar do mundo e entregar o meu corpo e a minha mente, o meu coração para uma divindade no meu corpo fazer a caridade, né? Sou um instrumento e eles são o meu degrau para alcançar também a minha missão completa. Que bom. Espero poder ter. Não gosto muito de... É, eu vi, então agradeço o seu esforço de estar aparecendo, você que é tímida, e estar ajudando a gente com tudo isso. É mais um exemplo de que do sagrado por trás da Umbanda, sobretudo você com essa condição de não poder fumar, então é óbvio que a entidade toma conta de todos que estão no trabalho da caridade. Tem que nos respeitar. Claro. Se nós somos instrumentos de trabalho, o seu instrumento de trabalho tem que estar bem. Poxa. Né? Eles não vão vir e vão deixar a gente com o mundo, claro. A entidade vai beber e vai deixar eu cair, vai me deixar bêbado. Não. Desde o momento que uma matéria ficou bêbada é porque ela não estava incorporada. Aí. Né? Porque a divindade não vai fazer mal para o seu instrumento de trabalho. Tá certo. Então, eu muito espero obrigado. Que eu possa ter ajudado de alguma forma. Nós nunca queremos dizer que somos melhor do que ninguém e nem mais certos. Claro. Mas a gente tenta colocar o nosso conhecimento e ajudar aquele que necessita ser ajudado no intuito de cumprir a sua missão. Muito obrigado. Meu axé, meu mucuyu, para todos. E espero que a Umbanda possa continuar. Muito obrigado. Obrigado por me receber na sua casa, viu, mãe? Seja sempre bem-vindo. Muito axé ao seu pai. Obrigado. Tchau. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Filho de Deus, bate tambor. Vai Joaquim, bate tambor. Vai José, bate tambor. Vai Mané, bate tambor. Olha aí, mas bate tambor lá na Angola, bate tambor. Bate tambor lá na Angola. Bate tambor, na bola, bate tambor. Vai João, bate tambor. Vai José, bate tambor.